Capítulo 5 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 5. Foi necessário todo um longo verão para descobrir a província onde residira o defunto Tixin Fu. Que episódio administrativo tão pitoresco, tão chinês. O serviçal Kamilov, que passava o dia inteiro a percorrer os yamens do Estado, teve de provar primeiro que o desejo de conhecer a morada de um velho mandarim não encobria uma conspiração contra a segurança do império. E depois foi-lhe ainda preciso jurar que não havia nesta curiosidade um atentado contra os ritos sagrados. Então, satisfeito, o príncipe Tong permitiu que se fizesse o inquérito imperial. Centenas de escribas empalideceram noite e dia, de pincel na mão, desenhando relatórios sobre papel de arroz. Misteriosas conferências sussurraram incessantemente por todas as repartições da cidade imperial, desde o Tribunal Astronómico até ao Palácio da Bondade Preferida. E uma população de coolies transportava da legação russa para os quiosques da cidade interdita e daí para o pátio dos arquivos, patiolas estalando ao peso de maços de documentos vetustos. Quando Kamilov perguntava pelo resultado, vinha-lhe a resposta satisfatória que se estavam consultando os livros santos de Lao Tse ou que se iam explorar velhos textos do tempo de Norashu. E para acalmar a impaciência bélica do russo, o príncipe Tong remetia, com estes recados subtis, algum substancial presente de confeitos recheados ou de gomos de bambu em calda de açúcar. Ora, enquanto o general trabalhava com fervor para encontrar a família de Tin Xin Fu, eu ia tecendo horas de seda e ouro, assim diz um poeta japonês, aos pés pequeninos da generala. Havia um quiosque no jardim sobre os sicomoros, que se denominava, à maneira chinesa, do repouso discreto. Ao lado, um arroio fresco ia cantando docemente sob uma pontezinha rústica pintada de cor-de-rosa. As paredes eram apenas um gradeado de bambu fino forrado de seda cor de ganga. O sol, passando através delas, fazia uma luz sobrenatural de opala desmaiada. Ao centro, afofava-se um divã de seda branca, de uma poesia de nuvem matutina, atraente como um leite nupcial. Aos cantos, em ricas jarras transparentes da época de Yang, erguiam-se na sua gentileza aristocrática lírios escarlates do Japão. Todo o soalho estava recoberto de esteiras finas de nanquim, e junto à janela rendilhada, sobre um airoso pedestal de sândalo, pousava aberto, ao alto, um leque formado de lâminas de cristal separadas que a aragem entrando fazia vibrar, numa modulação melancólica eterna. As manhãs de fim de agosto em Pequim são muito suaves. Já erra no ar um enternecimento outonal. A essa hora, o conselheiro Meriskov, os oficiais de legação, estavam sempre na chancelaria, trazendo a mala para São Petersburgo. Eu então, de leque na mão, pisando subtilmente na ponta das babuches de cetim as ruazinhas areadas do jardim, e entreabrir a porta do repouso discreto. Mimi? E a voz da generala respondia, suave como um beijo. All right. Como ela era linda, vestida de dama chinesa. Nos seus cabelos levantados, alvejavam flores de pesqueiro. E as sobrancelhas pareciam mais puras e negras, avivadas a tinta de nanquim. A camisinha de gaze, bordada a sotaches de filigrana de ouro, colava-se aos seus seios pequeninos e direitos. Vastas, fofas calças de fular de cor de coxa de ninfa, que lhe davam uma graça de serralho, recaíam sobre o tornozelo fino, coberto de meia de seda amarela. E apenas três dedos da minha mão cabiam na sua chinelazinha. Chamava-se Vladimira, nascera ao pé de Nijni Novgorod, e fora educada por uma tia velha que admirava Rousseau. Lia Faublas, usava o cabelo empoado e parecia a grossa litografia cossaca de uma dama galante de Versalhes. O sonho de Vladimira era habitar Paris e, fazendo ferver delicadamente as folhas de chá, pedia-me histórias ladinas de cocotes e dizia-me o seu culto por Dumas, filho. Eu arregaçava-lhe a larga manga do casabeca de seda cor de folha morta e ia fazendo viajar os meus lábios devotos pela pele fresca dos seus belos braços. E depois, sobre o divã, enlaçados, peito contra peito, num êxtase mudo, sentíamos as lâminas de cristal ressoarem oleamente, as pegas azuis esvoaçarem pelos plátanos, o fugitivo ritmo do arroio corrente. Os nossos olhos umedecidos encontravam às vezes um quadro de cetim preto por cima do divã, onde em caracteres chineses se enrolavam sentenças do livro sagrado de Lin Nun sobre os deveres das esposas, mas nenhum de nós percebia o chinês. E no silêncio, os nossos beijos recomeçavam, espaçados, soando docemente e comparáveis, na língua florida daqueles países, a pérolas que caem uma a uma sobre uma bacia de prata. Oh, suaves cestas dos jardins de Pequim, onde estáis vós? Onde estáis, folhas mortas dos lírios escarlates do Japão? Uma manhã, Kamilov, entrando na chancelaria, onde eu fumava o cachimbo da amizade de companhia com Meriskov, atirou o seu enorme sabre para um canapé e contou-nos radiante as notícias que lhe dera o penetrante príncipe Tong. Descobrir assim fim, com um opulento mandarim, de nome Tin Shin Fu, viver outrora nos confins da Mongólia, na vila de Tianho. Tinha morrido subitamente, e a sua larga descendência residia lá, em miséria, num casebre vil. Esta descoberta, é certo, não fora devida à sagacidade da burocracia imperial, mas fizera um astrólogo do templo de Fáqua, que durante 20 noites folheara no céu o luminoso arquivo dos astros. Teodoro, há de ser o seu homem, exclamou Karmilov. E Meriskov repetiu, sacudindo a cinza do cachimbo. Há de ser o seu homem, Teodoro. O meu homem, murmurei sombriamente. Era talvez o meu homem, sim. Mas não me seduzia ir procurar o meu homem ou a sua família na monotonia de uma caravana por essas desoladas extremidades da China. Depois, desde que chegara a Pequim, eu não tornara a avistar a forma odiosa de Tin Shin Fu e do seu papagaio. A consciência era dentro em mim como uma pomba adormecida. Certamente o alto esforço de me ter arrancado às doçuras do Boulevard e do Lorito ou de ter sulcado os mares até ao Império do Meio parecerá a eterna equidade uma expiação suficiente e uma peregrinação reparadora. Certamente, Tin Shin Fu, acalmado, recolhera-se com o seu papagaio à sempiterna imobilidade. Para que iria eu, pois, a Tianho? Por que não ficaria ali, naquele amável Pequim, comendo nenúfares em calda de açúcar, abandonando-me às sonolências amorosas do repouso discreto e, pelas tardes azuladas, dando o meu passeio pelo braço do bom Meriskov nos terraços de jaspe da purificação ou sob os cedros do templo do céu. Mas já o zeloso Kamilov, de lápis na mão, ia marcando no mapa o meu itinerário para Tianho e mostrando-me, num desagradável entrelaçamento, sombras de montes, linhas tortuosas de rios, esfumados de lagoas. Aqui está o meu hóspede sob até Ningguhe, na margem de Peiho. Daí, em barcos chatos, vai a Miyun, boa cidade, há lá um Buda vivo. Daí, a cavalo, segue até à fortaleza de Chenya. Passa a grande muralha, famoso espetáculo, descansa no forte de Kupiho, pode lá caçar a gazela, soberbas gazelas. E com 2 dias de caminhada, está em Tianho. Brilhante, hein? Quando quer partir? Amanhã? Amanhã, rosnei tristonho. Pobre generala, nessa noite, enquanto Meriskov, ao fundo da sala, fazia com 3 oficiais da embaixada o seu whist sacramental, e Kamilov, ao canto do sofá, de braços cruzados, solene, como numa poltrona do Congresso de Viena, dormia de boca aberta, ela sentou-se ao piano. Eu, ao lado, na atitude de um Lara, devastado pela fatalidade, retorcia lugubremente o bigode. E a doce criatura, entre 2 mitos do teclado, de uma saudade penetrante, cantou revirando para mim os seus olhos rebrilhantes e úmidos. L'oiseau s'envole, là-bas, là-bas, l'oiseau s'envole, ne revient pas. A ave há de voltar ao ninho, murmurei eu entrenecido. E afastando-me a esconder uma lágrima, ia resmungando furioso. Canalha de Tin Shin Fu, por tua causa, velho malandro, velho garoto. Ao outro dia, lá vou para Tianho. Com o respeitoso intérprete Sato, uma longa fila de carretas, 2 cossacos, toda uma populaça de colis. Ao deixar a muralha da cidade tártara, seguimos muito tempo ao comprido dos jardins sagrados que orla o templo de Confúcio. Era no fim do outono. Já as folhas tinham amarelecido. Uma doçura tocante errava no ar. Dos quiosques santos saía uma sussurração de cânticos de nota monótona e triste. Pelos terraços, enormes serpentes, veneradas como deuses, iam-se arrastando, já entorpecidas da friagem. E aqui e além, ao passar, avistávamos budistas decrépitos, secos como pergaminhos e nudosos como raízes, encruzados no chão, sob os sicomoros, numa imobilidade de ídolos, contemplando incessantemente o umbigo, à espera da perfeição do nirvana. E eu ia pensando, com uma tristeza tão pálida como aquele mesmo céu de um outubro asiático, nas duas lágrimas redondinhas que vira brilhar à despedida nos olhos verdes da generala. Fim do capítulo 5.